com essa conversinha não, viu? Se você não deve, então fala. Quem não deve, não teme, hein? Vem com o príncipe assim, ó. Coisa linda. Qual foi a merda que cê fez dessa vez? Pra ter apagado as mensagens. Não vem com essa que depois você me fala. Quero saber agora, senta aí e não enrola. Você mandou pra alguém que não era eu. E se mandou, se arrependeu. Se não tem culpa no cartório, então por quê? Tá gaguejando demais, bebê. Se enrolando, por quê? Se não deve, então fala. Se não então por quê? Coisa linda, hein? Vem com o príncipe, hein?